Rap é música, mané. MC BB gigante, MC Babi, Florida MCs, Bang do Cash. Eu tô na pista de skatista, eu tô na praia de surfista. Eu tô estrove no pastuga, aqui de cima eu tenho a vista. Da oeste, da cidade, do Brasil pro mundão. Prego paz e liberdade pras mulher e pros irmãos. Sei que ter dinheiro é bom, na boleia do estilo. Cantando rap pra rapa, reunido com os amigos. Focado no objetivo, o rap é compromisso. Queremos melhoria, quem diria que os meninos. O respeito ia chegar na humilde sem caô. No passado foi perrei, mas o que passou, passou. Se levante, não fique de canto. Ouça o meu canto, que males espanta. Tá na boca buscando o adianto. Consciente, corre, flui, evolui. Rap é música da gente, pelo rap eu sempre fui. Pelo amor, pela paz, pela vida. Minha escola foi a rua, o rap foi minha saída. Não adianta falar mal de boy, fazer pior, favelado que atire nós. Sem pena e sem dó, cansei de reclamar. Não tenho cara de palhaço. Rap quente, independente, ocupando seu espaço. Fiz por merecer, pra tá aqui cantando rap. Só quero fortalecer os mano da oeste. Os loucos de Palhoça, Serraria, Janaína, Zanelato, José Nito, Descoberta, Mariquinha, Mocotó, 25, Balneário do Estreito. É desse jeito, eu não tiro meus parceiros, eu tenho respeito. É tudo a vera, não brinco com fogo. Não quero guerra, quero paz pro meu povo. Eu tô a vera no jogo, meu rap não é a brinca. Abri a mente dos loucos, mexe com a mente das mina. Morro da Perna, Escadinha, salve Morro da Serrinha. Queremos paz entre nós, todas as favelas unidas. Morro da Caixa do Centro, Andrei 100%. Felicidade, vitória, os guerreiros vencendo. Superando os limites, pensamentos positivos. Morro da Caixa do Estreito, respeito o gueto, neguinho. Bombom do shopping pro casa, bela vista na casa. Taca fogo na massa, salve, salve pra raça. No Pedregal, Pantanal, ou na Vila Aparecida. Praia de Fora, Pontal, Pombal da Praia Comprida. Salve, salve, Costeira, Tapera, Córrego Grande. Os guerreiros, as guerreiras que escuta bebê gigante. E um bom guerreiro em ação, pregando paz e união. Sem cela, sem solidão, ganhar dinheiro que é bom. Eu renasci do fundão, cantar rap no mundão. Representando Floripa na fita, satisfação. Eu renasci do fundão, cantar rap no mundão. Representando Floripa na fita, satisfação. Vai! Vem pra viver, pra renascer. Vida muda se a mudança estiver dentro de você. Rapaz, a paz te faz viver. Não se enreda, não se enreda, aprenda como vencer. Vem pra viver, pra renascer. Vida muda se a mudança estiver dentro de você. Rapaz, a paz te faz viver. Não se enreda, não se enreda, aprenda como vencer. MC BB gigante, regenerado. Primeiramente, vitória pros favelados. O seu caminho é traçado por você. Duas vezes melhor, o favelado tem que ser. Rap é música, mané, o movimento tá de pé. Salve os guerreiros de fé, que não fica de migué. É o rap ou não é, se não for, faz favor. Deixa nós cantar perré, que nós é pelo amor. Representa os guinhoneus, que obranda a vela fá. Que vem pra fortalecer, tá no bonde pra somar. Tu gapaz, da daqui, que sou Jari pra flor. 42 praias, favelas e muito amor. Rap é música, mané, o movimento tá de pé. Salve os guerreiros de fé, que não fica de migué. É o rap ou não é, se não for, faz favor. Deixa nós cantar perré, que nós é pelo amor. Representa as tinha preas, quinha branda, vela fá. Cheguei pra fortalecer, pra fazer tu levantar. Com 17 tá perdida, abandonada pelo príncipe com filho na barriga. Mundo cruel, não parasita, não corre. Faz seu papel, tira o boné, se envolve. Mundo cruel, não parasita, não corre. Faz seu papel, tira o boné, se envolve, vem. Vem pra viver, pra renascer. Vida muda se a mudança estiver dentro de você. Rapaz, a paz te faz viver. Nesse inferno não se enreda, aprenda como vencer. Vem pra viver, pra renascer. Vida muda se a mudança estiver dentro de você. Rapaz, a paz te faz viver. Nesse inferno não se enreda, aprenda como vencer. Vem pra viver, pra renascer. Rapaz, a paz te faz viver. Vem pra viver, pra renascer.